Sequestramento, bom nome está certo. Passarei 2228, decolado aos 33, chame controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite de novo, passarei 2228. Passarei 2228, contato radar, para o nível 180, sai da árvore. 180, sai da árvore, 2228. Oscar do Alfa, desça para o nível 050, altímetro na 08. Boa noite, 68, parte de Índia, ponto de cara no 05, no 8, mesmo modo 5, ajuste no 08. Boa noite. 4868, decolado 37, chame controle em 120, décima 8. 208, gol no 868, boa noite. Passa 1300, vai. Gol no 868, boa noite, contato radar, suba para o nível 230, sai da PUCA. PUCA 230, 868. LS 6258. 6258, essa é minha torre no 895. 895, boa noite. Boa. Oscar Zulu Alfa, após ETAP, desça para 2000 pés, altímetro na 098, está livre LS, X-Ray da pista na 0, reporta estabilizado. ETAP 2000, livre X-Ray da 190, Oscar Zulu Alfa, reporta estabilizado. China 6258, livre pouso, posição 0, vento 060 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso, 025. Controle de autoriza de proa de Duna para o Oscar do Alfa, está com referência. Estabilizado, Oscar do Alfa, reporta estabilizado. Duna na proa, reportará Oscar do Alfa. No 868, solicita a proa de Aracaju. Quase. Oscar Hotel Kilo, autorizado chegada a mão, voando a mão. Chame quando no ideal de descida, QNH 1908. Chame descida para 1910, 1908, Oscar Hotel Kilo, voando a mão. Quente, desce para 050, Oscar Hotel Kilo. Agora Oscar Hotel Kilo. Eu sou de 1908, desceu a 95, aciona 5552, 1098. Correto, me pronto para puxa daqui. 6258, fala 41, libere primeira direitinho, fala em 1 ou 2, 1 ou decimal 9? 218. 218? 21 ou 9? 9, boa noite. Fala, boa noite, galera, 258, de novo. Alfa Juliette para o 25. Alfa Juliette para o 25. Tono 868, Recife agora, 12685, alterno 12545. 12685, boa noite, Carlos. Boa. Obrigado. Coordenação do Tipo de Solo, autorizado, solução para táxi, bom nome, está ligado. Do Alfa, quantos anos, né? Alfa, essa é minha torre, Renan, 895. 895, do Alfa. Torre Salvador, boa noite, vou passar um gosto do Alfa. Capatanguaça do Alfa, continua aproximação, aguardando autorização de pouso, QNH 108. Tá, está completamente visual. A possibilidade de prosseguirmos para pouso na 107, o nosso destino é uma HDF, tá? Ok, gente, reporte para o cancelamento do plano, Capatanguaça do Alfa. Afirmativo, está visual, da presente, propõe cancelamento. 6, Papatango Azul Alfa, plano instrumento cancelado aos 46, da presente, curva esquerda, base pela direita, pistão na 7, reporte na final. Esquerda, com base pela direita, ou na 7, reportará, final, Alfa Azul Alfa. O centro Recife no 288, alterno no 260, passaria do 2228. 288 no 260. Brasil 4062, boa noite, autorizado e chegada a Mari, desça para o nível 050, QNH 1908. Quanto é a chegada? Capatango Alfa Zulu Alfa, livre pouso na 7, vento 040 graus, 3 nós. Livre pouso na 7, Zulu Alfa. Para o SAC, tá? O 2 de Delta. Se eu não tenho que fazer, eu estou tendo uma CO. 040, SAC via Pátio 1 no Índia, ponto de espera no 0, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 8, no 8. Contra o Salvador, boa noite, 6908, descendo até o nível 1970, se eu tiver charge. 6908. Confirma, aeronave? Confirmo, é o azul 6908, 3 milhas para Paposo, descendo até o nível 1970. Gente, é o 6908, acendo identificação, chegada a Mari, desce para o nível 060, QNH 10118. Descendo ao 060, 018, 0 Mari, 6908. Oscar Hotel Kilo, desça para 2000 pés, altímetro 2098, está livre LS, reporta estabilizado. Gordo, zero, gordo 70, mantém o nível 990, chame Recife no 2685, alterna no 2545. Um 2685, um 2545. Do 4062, reduza para 2209. 2209, 06908, reduza para 2509. 2509, vamos ver se você está de Está livre. Gol 972, boa noite, autorizado chegada Mari, desça para o nível 070, altímetro no 098, reduza para 2509. Autorizada Mari, descendo por 070, ponto 0018, reduzindo a qualquer velocidade? 250. 2509, 1970 decolado 53, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Boa noite, 1970 da qual? 170, boa noite, contato radar, se prepara nível 370, saída PUCA. PUCA 370. 3062, veteração para sequenciamento, curva esquerda na proa 360, o limite é o QD Mike 1-0 de Sindra. Esquerda 360, limite é QD Mike 1-0. Zero de Simbra, afirmativo, apenas para informação. Vai seguir tráfego na aproximação, agora nessa posição de 12 horas. 1-8 milhas, rumo nordeste. É um Mike Uniforme 2 com 140 nós de grau de speed em redução, porém transporte de enfermo. Ok, bastante azul então, curvando esquerda. O azul está autorizado a descer para 3.000 pés, azul 4062. 3.000, azul 4062. Azul 6908 desce para 4.000 pés, QNH 1908. 4.000, 1908. 1972 desce para o nível 050. 098, autorizada a linhagem, decolagem de som 0, vento variável com 3 nós. Então, aquilo confirme pouso não é 0 ou não é 7? Zero confirma que o povo não consegue subir de ao apertador. Gente. Azul 4062 para interceptar o localizador, curva direita na proa 040, reporta estabilizada. 040 para interceptar, reporta estabilizada, azul 4062. Azul 6908, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 015. O limite é o QD Mike 100 de senhora. 015, 20, pode confirmar a Simbra? O QD Mike 100 de Simbra, azul 6908. 100, 2140, 10, 12, 6908. São 3152 para Maceió, nível 330 autorizado, via permite 58. Decolagem da Sistema 0, com primeira curva esquerda na saída curta, transição Caju. Controle Salvador 120.8, coisa 98.195, aciona 5556. São 3152. Para a abstração. 17 direto, pode aprovar de par? Oi, Jama, aguarde de par. Jama aguardando. 1170, chame Recife no 2685, alterna no 2545. 4062, desce para 2000, QNH 1098, reporta estabilizado. 2098, R4 da Azul, 4062. Oscar Hotel Kilo, chame a torre na noite 95. Quem copiou? 95, Oscar Hotel Kilo. 908, desce para 3000 pés, QNH 1018. Oi, Salvador, Papatango Oscar, Hotel Kilo. Papatango Oscar, Hotel Kilo, continue a aproximação, reporte quando baixar do travado, QNH 1018. Aquela baixada travada, eu não era no leito, eu acerto aqui. Meu nome 08 tem condições de redução para 180 nós. O tráfego que precede, anteriormente informado, está com 150 nós. Maiorio 180, na 08. Gente. Esse 91 autorizado chegada Bonf, desce para 4.000 pés, QNH 1908. Oscar Hotel Kilo, informo que tem um tráfego à sua retaguarda, um Embraer da Azul, tem condições de agilizar manobras? Sim, tio, já está agilizando, Oscar Hotel Kilo, 1.7. Ciente, Papatango Oscar Hotel Kilo, plano instrumento cancelado ao 0300, curva esquerda, base pela direita, pista 1.7, agilizando na medida do possível, reporte na final. Vai estar lá na final, base pela direita, 1.7, o Oscar Hotel Kilo. Chegada Mário 01, possibilidade de voar. Autorizado. Estação 972, reduza para 200 nós. Retração para sequenciamento, curva esquerda na proa 010. O limite é o QDMIC no 00 de Simbra. Descendo a 1. Reduzindo a 200. Curva ao 0100, demais 1.00. Mantém 5.000. Desce até 4.000 pés na 972. 4.000, vou 972. Não, só até aquilo de base para final, trem embaixado travado. Papatango, Oscar Hotel Kilo, livre pouso, pista 17, vento 010 graus, 2 nós. Livre pouso, Oscar Hotel Kilo. 0902. Estabilizado, menor 08. Ciente, aguarde transferência. Na sua. Plano 972, desce para 3.000 pés, QNH 10118. Plano 972, reduza para 1.809, nós, tráfego que precede, está agora na sua posição de 2 horas, 8 milhas e meia, rumo oeste, é um Eco 990, com 1.609 nós de ground speed, passando nível 050 em descida a 2.000 pés. Gol 0098, suba restrito ao 330, chame Recife no 2685, alterna no 2545. Azul 4062, chame a torre no 895. 895, Azul 4062. 972, para interceptar o localizador, curva direita na proa 040, reporta estabilizado. Direita 040, vai reportar estabilizado, gol 972. Continua a aproximação, guardando a autorização de pouso, QNH 1.08. 1.08, Azul. Guarda. Capatango, Oscar Hotel Kilo, solo ao 03, confirmando parte 5. Ok, ciente, autorizado liberar o para o parte 5, acessando a frequência livre. 172, reduza para 2209. 220, voo 972. Voo 972, localizador. Voo 972, está para 2000, aguarde transferência para a torre. 2000, aguardando, 972. Livre pouso, são 0, 0340 graus, 019. Gente, livre pouso, 04062. Agora 1,5 para a Duna, completa aproximação, chame a torre na 895. 895, obrigado, vamos trabalhar. Finalmente. 11172, desce para 3.000 pés, QNH 10018. 3.018, 11172. Tem meu tráfego que não precede a distância? Está nessa posição de 11 horas, 20 milhas com 1809. Azul 4062, salão 07, libere primeiro à direita, no salão 121, no decimal 9. 19, primeira direita, azul 4062. Meia para a Duna, completa aproximação, isso é minha torre no 895. 1895, obrigado, boa noite. Boa. Salão 19. Livre, pouso no 0, 6908. Forma número 2 para pouso. Aguardando, voo 972. Então, 3891, mantenha-se na chegada, vai seguir como número 4 na aproximação. Tan 3891. 1-6908, Paulo 1-0, libere primeira direita, Paulo 1-2-1, decimal 9. Libere direita, 2-9, boa noite. Mantendo 4.000, 3891. 3891, desça para 2.000 pés, QNH 1018, livre LS, reporta estabilizado. 2.000 pés, 1018, livre LS, reportará estabilizado. 3891. Tona 172, chame a torre na 1895. 172, copiou o controle. Confirme a frequência. 1-1-8-9-5. 2-9-5, boa. Boa. Já 3-1-5-2, mantém o ponto de espera. Bola na 7-2, solo 1-2. Libere primeira direita, chame solo em 1-2-1, decimal 9. Primeira direita, 1-2-1-9. Alfa, Juliette, para o portão 1-0, atento ao veículo Palomino, através do gate 7. Alfa, Juliette, atento ao Palomino, gate 7, Alfa com 2-9, quem me dá 1-0-8. 20.1-0-8, mudando ao 7-2. Titan 3891, tem o campo à vista. Gente, completa a aproximação, chame a torre no 1895. 1-1-1-8-9-5, Titan 3891, boa. Boa. E Salvador, boa, Titan 3891, 2 milhas para o externo, baixado e travado. Pode confirmar até a pista está seca? Afirmo, pista molhada, choveu nesse instante o 3891. Aguarde a autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, 3891. Boa, 1172, solo 15, libere primeira direita, chame solo em 121, decimal 9. Direita 219, igual 1172. Pouso autorizado, pistola 0, TAM 3891. Tá autorizado, prosseguir até o passo 3. Tá 3152, ali, mantenha o 90. Solo 1-8, libere primeira direita, chame só 1-2-1, decimal 9. Primeira direita, sua pista está totalmente seca. Ok, gente, grato, 3-8-9-1. Alfa Juliette para 02, tá 3891. 1172, ingresso via Juliette para o 07. Juliette 07, 1172. 3152, decolado aos 20, chame controle 120, decimal 8. 1208, 3152, para aí. Salvador, 3152. 3152, contato radar, prepara nível 330, saída PUCA. 330, PUCA, 3152. Está 3152, chame Recife 12685, alterno no 2545.